sim, não sei se eu digo não. Parece amizade, parece amarração, parece honestidade, parece enganação. Daqui a pouco o tempo passa e cê vai ficar na mão. Ela diz que não quer nada, mas liga de madrugada, meio sem motivo pra saber como é que eu tava. Mais de uma hora no gancho, sem assunto. Faz que não me quer e diz que tamo junto. Me deixa confuso, embaralhando a mente. Se ela não explica, me diz quem é que entende. Não passar de fase, diz que é amizade. Entre João e Maria, hoje em dia é raridade. Classe é o jeito que ela olha, o jeito que me empolga. A praga que ela roga quando alguém se aproxima. Diz que essa não combina, não é uma boa mina, não serve pra carícia, nem tão pouca pra amiga. Explique então qual é dessa cobrança, se não quer olhar no olho e tira a esperança. O malandro que vira bobo quando vê a ginga, que treme as pernas quando vê seu número na mina. Alô, e aí, como é que tá? Sessão tortura já vai começar, assim não dá. Tem que se decidir, passou a hora. Daqui a pouco o bonde passa e cê vai ficar pra fora. Não sei se eu digo sim, não sei se eu digo não. Parece amizade, parece amarração, parece honestidade, parece enganação. Daqui a pouco o tempo passa e cê vai ficar na mão. Não sei se eu digo sim, não sei se eu digo não. Parece amizade, parece amarração, parece honestidade, parece enganação. Daqui a pouco o tempo passa e cê vai ficar na mão. Quem vê de fora faz aposta, jura que você gosta, mas na hora que o sapato aperta, cê vira as costas. Me diz o que é que falta se a gente combina. Na hora do encontro, sempre afina. Cada um vai pro seu lado, um pra lá, outro pra cá. Como a cadência do som que não quer se encontrar, para e pensa. Tem sempre um colchão vazio, cê do seu lado isolado e eu do meu canto sozinho. Ah, tá, desengana, cê acha que me engana. Sei que também pensa em mim quando deita na cama. Eu acho até sacana o quanto me provoca. Tanto enrolação me confunde, me sufoca. Brota na terra o frustrado Don Juan, que não consegue se declarar pra aquela que é fã. Se a relação se construiu assim, tem culpa eu. Se a timidez domina o que há em mim, quer saber? Vou apertar pra ver o que acontece. Quem não é visto não é lembrado, e logo o tempo esquece. Vou ligar pra saber dela o que vai ser e ver se não se faz de difícil quando atender. A chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Deixa quieto. E estará sujeita à cobrança. Não sei se eu digo sim, não sei se eu digo não. Parece amizade, parece amarração, parece honestidade, parece enganação. Daqui a pouco o tempo passa e cê vai ficar na mão. Não sei se eu digo sim, não sei se eu digo não. Parece amizade, parece amarração, parece honestidade, parece enganação. Daqui a pouco o tempo passa e cê vai ficar na mão. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem e estará sujeita à cobrança após o sinal.